Salvador, Ocean 6224, para a descida. A 224, tente contato para Aracaju para descida, frequência 1203, caso negativo, retorne, serviço radar encerrado. Sim, vou tentar, obrigado. Decola 04, controle 120, decimal 8. 1208, tá 3305. Contato a gente informa que está transportando órgãos vitais, pode coordenar para o aeroporto de Foz. Pode coordenar para o aeroporto de Salvador, copiou o T3305. Copiado e autorizado, 3305. Obrigado, pro do Romeu Fox 028, né? 3305. Parede 2224, vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 055. O limite será radial 280. Esquerda 055, limitado 280 de radial. Desse corpo, via Mário para o 070. Controle. Prossiga 6424. Para o localizador, curva direita para o 075, desce para 2000, autorizado ele. 075, desce para o localizador, autorizado ele. Está para o 2000. 3600, número 2 na aproximação. Gente, número 2, você me ajuda? São 3126, confirma a velocidade indicada. 250, tá ligado 26. Reduza para 2309, número 3, na aproximação. 230, tá ligado 26. Seis meia zero zero, desce inicialmente até o número 050. Agora vai sair do seu 50, então 3600, tá reduzindo. Pode visual mostrar o que você tá subiu o precede na aproximação. Passando 054 para 2000 pés, Alfa Tango 72. Sim, pode visual mostrar o 3600. São 3305, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Chamará Recife, 126.85, 125.45. Já, 3305. Passaria bem, fala que até dona vai manter os 240 para não atrapalhar a aproximação do colega aí. Passaria 2224, grata pela colaboração, não pode estabilizar. Você passar estabilizado, 2224. Obrigado, colega. O 3600 mantendo 120 lá. São 3126, reduza para 2009. Reduzindo 209, 3126. Change 50 ou 3600. 3600, desce até 4000 pés. 4000 pés, 3600. 3126, desce até o nível de voo 050. 050, tá, 3126. Ana 6258, desce até o nível de voo 060. Tá, 060, São 3600, ciente, mantenha 4000. Mantém 4000, avisou a montada. Interceptando o localizador, passarei 2224. 224, confere sinal do procedimento de aliança de vida, quero enxame torre, 118, decimal 95. A frequência da torre, 118? 95, 118.95. Chama 1-9-8-9-5, passarela. São 3600, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, 3600. 4, o organizador, mais uma milha para a posição do UNA. 6224, informe 3, checado final no 0. Passaremos mais próximo, situação do trem, pistão no zero, passarela. No zero, no zero. 6258, desça até 4 mil pés, ajuste na 0 no 5. Sobral 59. Gente, manter a velocidade de 140, nós até mais próximo, passareta. 2600. São 3126, tem condições de reduzir para 1809? Reduzir no 80, 3600 estabilizado? Estabilizado e avistado, 3600. Faz final do procedimento e LS X-Ray semi-torre 1118-95, TAM 3600. Boa noite, bom trabalho, 3600. Composto. TAM 3126, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 5, autorizado final do procedimento e LS X-Ray da Piton no 0, reposto estabilizado. Para 2000, com 1500, LS X-Ray, TAM 3126. Não, autorização em pouso. Aguardando. Ana 6258, desça até 3 mil pés. Ajuste na 0 no 5. Até 3 mil, outro. Taredo 2224, no solo aos 20, livre direito, táxi na minha escuta via Alfa. E chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Livre, ingresso na Alfa, mantenha sua escuta antes da Juliette, posso fazer. 3600, vento 1160 graus, 59, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, 90, 3600. São 3126, estabilizado? Estabilizado 3126. Até final do procedimento, chame torre 118-95. 8195, TAM 3126, obrigado. Composto. TAM 6258, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 5. Autorizado final do procedimento, ele é X-Ray da pista 110, reposto estabilizado. 2000, estabilizado na Estimativo, seu solo aos 22, táxi direita via Alfa, Chamante da Juliette, mantém me escuta. Alfa da Juliette, me chama, mantém 3600. Passaria o 2224, direto à esquerda. Vai para posição ponte 8, ok? Parte 3, posição 8, passaria. Cara, tá previsto parte 1, ok? Parte 1 no mesmo, posição 8. Parte 1 então, posição 8, passaria. Tá, 3126, livre pouso, vento 160 graus, 62 anéis. Livre pouso, pista no 0, tá 3126, baixado na base. Estabilizou. Na 6258, complexo final do procedimento, chame torre 1118 decimal 95. 1895 chamará a Ocean. Torre, boa noite. Ocean 6258, estabilizado, passou externo. Boa noite, Ocean 6258, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Na escuta de pista livre, Ocean. Tá 3126 no solo 24, libere direita, mantém minha escuta via alfa, reporta antes daquilo. Via alfa, mantém a sua escuta, reporta antes daquilo, 3126. O Xenai 6258, autorizado pouso, pista na 0, vento 1 no 60 graus, 0619. Livre pouso na 0, Ocean. O 6600 via Juliette, portão 05. Juliette com 05, obrigado, boa noite. 6600. Boa noite. A 3126, sua posição no parte 3 é 1 no Lima, fique atento ao sinalizador, via aquilo. Aqui é aquilo, primeira esquerda, 1 Lima, 3126. O Xena 6258 no solo aos 26, libere direita via Fox, mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição informada 5 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, mantendo a vossa escuta, obrigado. No 972, boa noite, via chegada Mari, desça para o 050. Ajuste o 095. Autorizado, se deve estar. E o 3126, tá aguardando aqui. É, sinalizador, se tiver como entrar em contato com a empresa. Já observou, já chegou aqui. Obrigado. Rodolfo, voo 1868, autorização da Caju 230 no 11. Voo 868, Paracaju autorizado, nível 230, via Golf 677. Decolagem pistão na zero, curva após a esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, após Aracaju. Antena 5476, 120, décima 80, controle. Autorizado, seu poder Aracaju, nível 230, curva 677, decolada 10, curva esquerda, perfil da Puca. Jamo, Aracaju, 5476, no transponder, 1208, voo 1868. 4-1868, a porta pronta, puxa. Tá pronto, no ar. Autorizado, chama a táxi. livre e chamaremos o TAC 268. Ok, gente. Solo, por gentileza, a senhora teria a posição da gente aqui no pátio 3, no 6258? 5 Lima. O sinalizador que estava ajudando a finalizar o parqueamento vai prosseguir para o local onde o senhor vai estacionar. Tá bom, então. Obrigado, Teresa. Solo, com 868, estou em contato com a senhora aqui. Quero ver, eu queria alternar um aluno para... 968, táxi autorizado via Pátio Índia, a rota pronta no ponto de espera. O ajuste na 0 e na 5. Pátio Índia, já está pronto. Confira aqui, com 868. 1972. Desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 095. Autorizado para o procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, responsabilizado. 2000 pés sem restrições, autorizado o procedimento, na reportagem estabilizada, modo 72. Está aproximando o ponto zero da 190, está pronto, voo 868. Sente-gon 868, autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, vento 170 graus, 03 nós. A linha e decola, pista 10, voo 1868. Controle Salvador, gol 1868, vai cruzando 1510 no perfil da saída PUCA. 1868, contato radar, via saída PUCA, sub e mantenha 230. PUCA 230, 868. avisando, gol 1972. 1972, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 795, gol 95. Salvador é o gol no 819-72. Gol no 972, boa noite, 2 Salvador. Sinal estabilizado, ok, sem entrevistar, check o trem, livre pouso, Ventuno 70 graus, 059. Livre pouso na 1-0, gol no 972. Gol 1868, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Bora com Recife, 1685, alternando 12545, gol 1868. Gol 972, no solo aos 48. Libera próxima à direita, mantenha me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 14 do pátio principal. Próxima à direita, Alfa Juliette 14, ou no 972. correr. Poderia orientar a gente com relação a esse remoto no quadro? Desculpa, não compreendi. Poderia nos orientar com relação a essa remoto no quadro? É nesse pátio aqui à nossa esquerda ou no pátio principal? Não, no principal mesmo. Eu prossegui ver a Juliette. Fica atrás ali dos gates. 9, 10 e 11. Tá, estamos certos então. Muito obrigado. O 972 informa que ali, passando um pouco a entrada da Taxway Kilo. Estando ali na Taxway Kilo, tem a impressão que dá é que tem plantas ou grama no chão, bastante quantidade. Ok, obrigado, meu som é sério. São 3891, via chegada ponte, desça para o 050, ajuste 1095. São 3891, autorizado direto Serra Vitor 367. 4000. Para 4000 pés, tá 3000. 4000, vem aqui, tá 3000. São 3891, na pausa é aviso 367, desça para 2500 pés, a gente está zerando 5, autorizado final do procedimento ILS, o ISP da pista, é reforço e passa no é aviso 366. Entendi, após o serviço 367, é 2500, reporta estabilizada no 366, 3891.